às vezes o propósito de Deus não é do jeito que a gente espera. Às vezes ele nos permite até chorar e ter que enfrentar a guerra. Irmão, a gente só precisa entender: Deus prova aqueles que são escolhidos. Não pense que ele não te ama, mas é que ele tem propósito contigo. Deus pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir a dor, mas depois ele cura. Pode permitir a prova, mas a recompensa chega no final. Deus pode permitir a queda, mas depois levanta. Pode permitir a seca e depois manda a chuva. Pode permitir a luta, mas depois Deus sempre chega com vitória. A tua vida tá no controle de Deus, tua casa tá no controle de Deus, suas promessas Deus tem guardado na palma da mão. O teu futuro tá no controle de Deus, tua renda tá no controle de Deus, tua história tá no controle de Deus, meu irmão. Irmão, a gente só precisa entender: Deus prova aqueles que são escolhidos. Não pense que ele não te ama, mas é que ele tem propósito contigo. Deus pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir a dor, mas depois ele cura. Pode permitir a prova, mas a recompensa chega no final. Deus pode permitir a queda, mas depois levanta. Pode permitir a seca e depois manda chuva. Pode permitir a luta, mas depois Deus sempre chega com vitória. A tua vida tá no controle de Deus, tua casa tá no controle de Deus, suas promessas Deus tem guardado na palma da mão. O teu futuro tá no controle de Deus, tua renda tá no controle de Deus, tua história tá no controle de Deus, meu irmão. Deus pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir a dor, mas depois ele cura. Pode permitir a prova, mas a recompensa chega no final. Pode permitir a seca e depois manda chuva. Pode permitir a luta, mas depois Deus sempre chega com a vitória. A tua vida tá no controle de Deus, tua casa tá no controle de Deus, suas promessas